Sente mais um 01, seu solo Zuno 4, frequência livre. Pronto, TAS 3897. Autorizado, alinhar e decolar. Vento é calmo, 3897. Você liga a cola, TAS 3897. 2897, decola 21, controle 1-1-9-8. 98, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Tripe 5591, estabilizou o localizador. Gente, reporte avistando, final no Zé. Para 91. Avistou a mil pés o 3559. Gente, livre pouso, pista molhada, vento calmo. 91. Tripe no solo, 2-5, direito 1-2-1, 1 no solo. Direito 1-2-1, 1 no solo, né? Torre Salvador, boa noite, gol 1-1-66, passando externo, baixado travado, ainda não avisou. Gente, me fala, reporte avistando, última aeronave, avistando o pés. Gente, reportando avistando, 1-1-66. Torre Gol 1166, visual 900 pés. Meia meia, avistando livre pouso, vento calmo, pista molhada. Livre pouso, gol 1166. Gol 1166, solo 27, direita, 1-2-1 no decimal, 1 no solo. Entrar na última, 2-1-1, gol 1166. Capdoc, 6259, contra 1-0. Autorizado, né, Matheus, segundo nome? Nem mantém, 1-0, 6259. A 259 autorizado, alinhar e decolar, vento calmo. Gente, nós já fizemos 1-0, né? 259. Gente, mantém a posição. Obrigado, né, Matheus, gol 645. E aí, Matheus, gol 645. Minha 259, daquelas 3-1, controle 1-1-9, decima 8. Tá certo, 9-8 com controle, minha 259, boa. Pronto. Sétimo até a posição. Atento. 645 de decolagem, né? Tio Calma. Autorizado é a MT-545. É, confirma? Autorizado é a MT-545. É. 645, decolagem 34, controle 199, decima 8. 198, boa noite, 1645. Decolagem trip, vento calmo. Decolagem trip, você pode fazer. Decola os 37, controle 1, 9, deixa 8. 119, 8, trip. está autorizado o acionamento, taxi para ingresso 17, Vitor. Está autorizado, alinhar e decolar. Vento 060 graus, 3 nós, Vitor. Partiu, saiu decolar. Autorizado, chame táxi. Que Tango Vitor decola 002200, controle 1 19.8. Regenerável, direto. Commodore Tower, good evening, 1971. Final approach, gear down and lock it. Roger, continue approach and report on vision one, final runway 10. We have rain over the field, and visibility is about 4,000, and the ceiling estimated 1,000 feet. Roger, report on the inside. Autorizado, chama para ingresso no 7. Também está em sound. Ok, coach land 1003, 8 dots. Niner 71 on the ground at 07, leave to the right and call 121.1. 121, go 1971. autorizado ingresso, reporte alinhado, November. Tower, good afternoon, Europa 083. We are 10 on mile. Tower 10. Roger, 083, continue approach and report runway insight. We have rain, and visibility is about 4,000 meters, estimated ceiling 1,000 feet. Report runway on site. I will call you runway insight. Copy information, Europa 083. Inicia a corrida imediata. Autorizado, vento 100 graus, 8 nó, November, livre decolar. November decola 1-2, chama o controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, bom trabalho. Brasil 83, the runway is clear and the runway is wet, ok? When you have runway inside, you are already clear to land. Report to runway inside. Okay, we'll call you runway inside, we'll pass you 83. We copy runway wet. Ok, runway is clear and the wind is 100 degrees, 6 knots. Right here.